Hello. Hello. Can you hear me? Last radioactive source. Fala galera, mais um episódio do Escafandro, tamo aí de volta, sou o André Graciotti, tô com o Jairo Rodrigues e o Ramon Vitral, não sei se apontei certo aqui, mas eu inverto depois. Olá, gente. E aí, beleza aí? Ah, tudo certo aqui, e aí, tirando o mundo, tá tudo tirando bem. Tirando o mundo, tirando esse Brasil, tá foda. Nossa, esses últimos dias foram pesadíssimos, né? Agora fudeu geral. Eu não tenho perspectivas de melhora tão... Não, agora fudeu, esquece. Tem melhora não. Eu tô até assistindo os filmes... Enfim, depois a gente fala dos filmes. Eu tô assistindo um monte de filme de futurista, apocalíptico, para poder... Se preparar. Pra me preparar. Como sobreviver a essa merda toda. Já comprou sua jaqueta de couro com spike? Mas enfim, mas a gente combinou esse papo aí para conversar um pouco de escapismo, né, nossas vidas. Vamos falar da coisa menos importante do momento, que é o Snyder Cut. Às vezes eu me sinto culpado, sabe? O mundo tá culpado nada, né? Falando de Marvel, DC, sei lá. Não, mas faz parte também, porque é uma amostra do que a gente tá vivendo também, né? De todas as situações tóxicas que a gente vive. E, enfim... Não, mas vamos contextualizar, que anunciaram que vai ter o Snyder Cut lá do Liga da Justiça e como isso mostra, né, que a gente sempre, nos programas aqui, a gente sempre criticou a coisa do fã. O Ramon tem várias falas, assim, são icônicas já no Escafandro, que fã tem que morrer, que odeia fã, que... Ah não, você falou, nada mais nefasto do que um fã. Foi isso que você falou, que repercutiu. Nossa, foi um clássico. É um clássico. Não, a gente sempre criticou as nossas conversas e agora me parece que, cara, vai ser um novo normal. Esse novo normal aí da cultura agora vai se agradar fã. Porque aí vamos contextualizar a sua história, que o Zack Snyder, ele tava fazendo Liga da Justiça e aí ele teve que parar as gravações, né? Ou não sei se já tinha terminado, porque a filha dele se suicidou. E largou o filme e eles passaram o final do filme. Eu acho que já estava na pós-produção, ou já na edição, ou nos últimos dias de filmagem e tal. E chamaram o Joss Whedon para concluir as filmagens. Tanto que teve aquela coisa infame lá da cena do bigode, né? Do bigode, do Superman falando então, que dá pra ver. O Joss Whedon, ele gravou cenas novas. Teve refilmagem dirigida pelo Joss Whedon e ele participou depois da montagem final do filme. Então ficou um filme totalmente esquizofrênico. Que ficou claramente um filme meio que muito louco. E aí rolou esse movimento dos fãs, Release the Snyder Cut. Que aí a hashtag ao longo dos anos. E agora a HBO Max anunciou que vai ter o Snyder Cut ano que vem. O original é de que ano mesmo? Faz 4 anos, é isso? Não, 17 3 anos. Então, pra começar assim, eu já começar falando aqui. O filme já vinha de um histórico meio complexo, porque a previsão era de que ele fosse em 2 filmes, era um projeto do Snyder que ele fosse em 2 filmes. E acho que como o primeiro filme do Super-Homem não foi muito bem, os caras do estúdio começaram a cortar esse tipo de coisa e ele teve que fazer caber tudo em um filme só. Mas o primeiro, o Man of Steel, foi bem, sim. Foi bem de bilheteria. O Batman do Superman que não. Ah, não é isso. Tô confundindo. É. Sim, exatamente esse filme que acho que desencadeou em cortes de poder, de decisão que o Snyder tinha dentro daquela estrutura ali, né? E eu particularmente não acredito que o que vem aí seja um Snyder Cut, porque... Já anunciaram que ele vai filmar coisa nova, vai ter mais produção de... Vai? Não, acho que... filmar coisa nova? Puta que pariu. Então, ele vai receber uma puta grana pra fazer isso. É, 20 é milhões, né? Tá bancando 20 milhões pra... Eu achei que ia ser só pra bancar a nova remontagem do filme. Vai filmar, vai filmar, sei lá, você vai chamar os atores para filmar coisa nova, mas com certeza vai ter cenas novas todas em CG, sabe? Vai ter coisa... O que ele vai fazer hoje não é o filme que ele faria naquela época, de qualquer maneira. Então, para mim, não dá nem para te dizer que é um Snyder Cut. Ah, mas também que se for... Eu acho que não é nem... Mas tipo, não é o que importa. Pra mim, então, mas aí é que tá todo mundo tão focado nisso. Tem duas questões aí, né? Que é o problema dos fãs, que é o que acho que a gente quer discutir hoje, mas tem uma outra questão que é o porquê da existência desse filme nesse momento, né? Eles anunciaram esse filme e vai direto pro HBO Max, que é a plataforma de streaming que vai receber o material da Warner. E acho que as duas fazem parte são do mesmo grupo. É, né? É um outro grupo lá, sim. E é uma plataforma que está chegando atrasada nessa briga e não tem nenhum conteúdo original. Então, para mim, esse é só um jeito de atrair atenção para ela. Sabe? É oportunismo, claro, claro. Exatamente. Isso é. Então, em nenhum momento foi uma coisa, a gente quer saber a história, quer saber. Foda-se, ninguém. Se o filme vai ser melhor ou pior, não faz a menor diferença. É porque é isso, é mais um movimento de querer agradar os fãs que tem rolado em vários momentos. Teve o, só para citar outros, teve o Fast and Furious lá, o Velozes e Furiosos, teve o Justice uhum. for Han, né? É um personagem que ele morre lá no terceiro ou quarto filme, tá ligado? Não? Sabe, Ramon? É, uhum. Eu nunca vi a série toda, só, então, acho que só vi o primeiro filme. Eu conheço esse história, mas eu nunca assisti um filme dele. Aí começou um grande hashtag Justice for Han, porque ele era querido pelos fãs, ele morreu de um jeito lá que os fãs queriam que ele voltasse, eles vão ressuscitar ele de algum jeito no próximo filme. E aí o trailer já aparece ele e tal. E teve o caso do Sonic recentemente, né, que teve o backlash do trailer por causa do que realmente foi horrível. Eu acho que nesse caso beneficiou o filme, mas ainda é uma coisa muito bizarra e sinistra de acontecer, uhum. de eles ouvirem uma reação a um trailer e refazer todo o efeito especial do filme, muito louco. E que mais que teve um outro caso? O que vocês lembram mais que eu tinha notado aqui? Tem o Star Wars, claro. É. O último Star Wars. É o pior de todos, assim. É o pior exemplo, porque cagaram tudo. Assim, eu acho que o problema dos Star Wars novos é tá na concepção da trilogia nova por inteiro, assim. Mas aí teve esse caso de que a reação ao Last Jedi, que é o último Jedi, que foi o segundo filme, teve uma reação muito controversa, foi muito polarizado, um monte de fã fez abaixo assinado para pagar do câmbio do Star Wars, né? E a Disney meio que ouviu os fãs e fizeram o terceiro filme meio que apagando tudo que o segundo fez. Pegaram todos os tópicos que eram controversos e geraram reações negativas e usaram esse filme para apagar. Não é nada daqui. Né? Exato. E aí você fica pensando, qual o propósito de você ter um filme no cinema, uma história? Qual o propósito de você contar essas histórias? É, cara, eu penso assim, eu acho que o André começou muito bem falando, eu não sei se foi o André ou o Jari que começou falando, jogando essa coisa de escapismo, né? E eu acho que escapismo é muito necessário, sabe? Eu acho que nos tempos que a gente tá vivendo, é mais necessário do que nunca, assim. É importante, sabe? É saudável, eu acho que instiga reflexões, assim. É por isso que a gente assiste, não é só pela diversão, não é só pelo entretenimento, é também, sabe? Eu acho que fomenta muita coisa. E eu não me vejo... Eu evoluo a partir do acesso, do contato com ideias e mentes de outras pessoas, sabe? E, por exemplo, se eu tiver esse poder de determinar os rumos da história que eu tô vendo... Eu acho que eu não vou para lugar nenhum, sabe? E eu acho que é esse que é o ponto, assim, que o malefício maior dessa aceitação desses estúdios em permitir, em dar voz, em responder e aceitar e acatar as demandas desses fãs, eles estão fazendo isso, assim. Eu acho que é um passo atrás imenso, sabe? É fácil, é aquele negócio que a gente já tinha comentado, né? Que a gente é um debate antigo nosso aqui, que você, se você só tem acesso a uma coisa, você não vai a lugar nenhum, né? Aquela metáfora que eu usei uma vez no McDonald's, que tipo, você só come McDonald's, você não vai conseguir, você não vai experimentar outras coisas, você não vai experimentar outros sabores, sabe? E a impressão que eu fico, cara, é que assim, e dialoga muito, é muito reflexo do mundo esses estúdios estarem dando voz para essas pessoas, porque essas pessoas que estão pedindo, esses fãs radicais que estão pedindo e conseguindo, na força do grito, que a vontade deles sejam feitas, cara, esses caras são comentaristas de portal de internet, sabe? É o cara que tá lá no UOL reclamando, xingando celebridade na Globo. Exatamente. Também. Não, não conclui. Não, fica à vontade, eu acho não, que eu vou além. Porque, só complementando, no caso do Liga da Justiça, ainda teve fã que ficou ameaçando o crítico, sabe, de morte, assim. Rolou uma... Porque a maioria da crítica meteu o pau no filme, né, no Liga da Justiça, porque é um desastre mesmo. E eu acho que é um desastre de qualquer maneira, né? Você pode botar o cut de quem você quiser, vai ser um lixo. Não tem como salvar aquela porra. E, tipo... Mas a questão é que eles não querem salvar nada, né? Exato. Mas aí é exatamente isso que a Roma tá falando. Quando você... É uma coisa tóxica. É o que em inglês tem esse termo fandom, né? Que não tem tradução muito em português. Que fandom não é fanatismo. É tipo seguidores, né? São os fãs que são seguidores. É uma ideia de comunidade, eu acho, fandom, né? E que tem se discutido muito essa coisa do toxic fandom, né? Que é o fandom, esses fãs tóxicos, que eles pressionam tanto em termos de uma coisa que eles querem, faz abaixo-assinado e xinga todo mundo, ameaça a gente. E a partir do momento que eles se propõem, eles topam a ouvir essas pessoas, você está dando precedentes de que esse comportamento é aceitável, sabe? Já começa aí. Independente de uma discussão artística, se vai ser bom ou não, se é autoral ou não, se o Zack Snyder é alguém que merece algum cut, sabe? O Zack Snyder, sabe? O Zack Snyder ficou velho, para começar. Acho que o estilo dele já envelheceu. Acho que os filmes da DC, eles já não queriam ele já há muito tempo. Já. A partir do Batman Superman, ele já ficou para trás no momento, assim, da forma de fazer filme, no tom de filme. Esse som dark, sériozão, ele já ficou para trás, sabe? A Marvel já superou isso e todo mundo tá seguindo outro tom de filme. Então já começa aí. Eu não acho que ele seja alguém, um autor que mereça um cut de alguma coisa. Mas além disso, independente disso, mesmo se fosse alguém foda, sabe? Isso vem de um grito muito tóxico, sabe? E que no fim, toda a cultura tá dando precedentes para isso acontecer cada vez mais, sabe? Eu tava pensando, cara, eu não sei se vocês ficaram sabendo essa semana, entre as coisas que eu assisti lá, o documentário do Michael Jordan, não sei se vocês viram, acho bem legal ainda. O documentário. Tá todo mundo falando, a gente pode conversar sobre ele depois. E eu sempre falo que eu gosto de esporte e tal. E uma coisa que eu tenho acompanhado, que é um frisson que me interessa, assim, porque me choca, que eu não sei se vocês estão vendo, que estão fomentando e instigando que tenha uma terceira luta entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield. Mike Tyson tá com 53 anos e o Holyfield tá com 57 anos. E assim, eu não consigo imaginar nada mais deprimente do que dois senhores, sabe? Por melhores que eles estejam fisicamente, subindo num ringue de boxe e se matando, assim. Tipo, um dando soco na cara do outro. Porque fãs querem. Rock 6 foi isso, não foi não? Rock 6 ele já tinha 50, 60 anos. E é deprimente, sabe? Assim, eu tenho, cara, ó, outra comparação gastronômica aqui que eu vou fazer. Pra mim, uma das experiências gastronômicas que eu acho mais repulsivas é ir ao Espoleto. Porque eu vou no Espoleto e eu vou lá, eu tenho todos os ingredientes à minha disposição, e aí eu sei os ingredientes que eu gosto, e aí eu vou pedindo pra pessoa misturar. E fica horrível. Eu nunca fiz um bom prato do Espoleto, sabe? Adorei a analogia. E assim, se eu quero ir num restaurante italiano, me entregue, por mais que eu repita o prato, me entregue algo que aquela pessoa que tá cozinhando sabe fazer, sabe? Uhum. E aí, assim, a gente encontra esses fãs de Espoleto, sabe? Que é o cara que quer que o filme seja feito da forma como ele quer, sabe? E claro, assim, que é uma indústria que fica se... É uma coisa cíclica, né? É claro que o Holyfield aparecer malhando no Instagram dele, depois o Tyson treinando. Pode ser algo que já vem assim de... Será que a gente não pode fazer isso acontecer e vamos instigar os fãs? E da mesma forma que o Snyder... Putz, quem sabe não foi a própria Warner que lá atrás já não tinha... Olha, vaza aí que tem, porque vai que... Quem sabe essa possibilidade aí não anima e a gente pode fazer um pouco mais de dinheiro com esse filme depois, sabe? Eu não descarto nada, não, porque esse conformismo, essa retroalimentação, essa limitação do conteúdo e essa oferta do que as pessoas querem ver ou acham que querem ver, de sempre diz respeito sempre à manutenção de um status quo, sabe? Um ódio à familiaridade eterna, né? Que você só quer... Não, familiaridade eterna, cara. É. Nossa, é fácil. É aquele negócio que a gente já falou, enfim. Mas é aquilo que o Jair falou. Eu acho também o lance do Snyder Cut é isso. Não tem nada de, ouvimos os fãs. Não, é que a HBO Max tá vendo como oportunismo, porque você já sabe que tem um público garantido que vai assistir isso, e que é um oportunismo numa época que a guerra dos streamings vai se acirrar cada vez mais, né? Agora é o momento em que os streams vão bombar de uma forma incomparável dos últimos tempos. Então, tá uma guerra de streams. Quem tem a maior propriedade para conseguir assinatura? Então, eles prometeram ano que vem para já agarrar a assinatura, né? Isso vai bater de frente com os filmes da Marvel, né? É o quê? Vai bater de frente? Já é. Não, eu tô falando, isso é uma época, a gente tá numa época que as pessoas não... Você não pode mais ir pro estúdio gravar uma coisa nova. Tem que esperar, mano. Então, exato. Então eles vão... Que é, Ramon? Diga aí. Não, é que... um detalhe, é que vai estrear também no momento em que as séries da Marvel pro Disney Plus vão estar estreando, né? Uhum. É uma forma de dar um tipo... É uma reação e é marcar uma presença no mercado, enfim. Mas a Disney conseguiu concluir as filmagens? Porque eu vi que o Gavião lá e o Gavião e o... Algumas séries da Marvel foram interrompidas. O Soldado Invernal foram interrompidas. Então eles não vão exibir uma temporada pela metade. Eu não sei. Eu sei que os calendários, isso, né? Por exemplo, o WandaVision lá já tá planejado, enfim. Então já concluíram temporadas, assim. E aí, se você tem a demanda de algo que já existe... É muito mais fácil para elas, né? Uhum. Mas é muito louco, assim. Mas eu fico... Você ia falar alguma coisa, Jé? Não, pode continuar. Não, é que eu uma questão aí que eu vou jogar como provocação, assim. Será que, na verdade, essa coisa dos... De dar ouvido para os fãs, que hoje está se cada vez mais, de uma forma que nos espanta, mas é muito diferente dos testes de screenings? Então, Só pra quem não sabe, teste de screening é aquele teste inicial que, antes de lançar o filme, eles pegam um público baseado num critério demográfico, etário, e exibe o filme e depois passa um questionário para as pessoas se elas entenderam o filme, se acharam do ritmo do filme, se entenderam a tal coisa, e dependendo do resultado, eles às vezes muda coisa, muda a montagem, muda, às vezes tem casos de refilmagem, muda a final, tem coisas assim. E é muito comum em filmes de grandes filmes de estúdio, né? Isso eles fazem já há muito tempo, né? Esse tipo de... Há muito tempo. Elas viam o filme. O filme, às vezes, muda totalmente de acordo com o que acham, o que o público que foi assistir essas sessões de testes responde, né? Então, será que é muito diferente disso? Então, eu vou falar de outra indústria, que é de videogames, que faz muito isso. Eles fazem muito isso, tipo... Você testa muito um jogo com várias pessoas, com vários públicos, até você finalizar ele de um jeito que o estúdio que está produzindo quer que ele fique, né? E é uma... Acho que me parece que é o que há de saudável nesse tipo de processo é você ouvir o que as pessoas estão te dando de retorno e tirar daquilo o que vai fazer bem para o seu projeto. E adaptar, porque às vezes a pessoa fala, sei lá, eu queria que isso aqui fosse amarelo, mas não é a questão, é a cor, a questão é uma percepção subjetiva que ela teve dessa questão em si. E o que está acontecendo, por exemplo, no filme, no Star Wars, é você pegar o descontentamento dessas pessoas e levar ele assim, a sério e falar, não, eles reclamaram disso, então vamos mudar isso, eles reclamaram disso, vamos mudar aquilo. Não entender que descontentamento era alguma, algo que vai além disso. As pessoas que estão fazendo essas reclamações, nem elas se dão conta, assim, mas eu acho que Star Wars, especificamente, era uma coisa que o segundo filme lá do Rian Johnson, ele mudou toda a percepção que as pessoas tinham de como funcionava aquele universo, de coisas que já estavam plantadas desde o começo. E se incomodou, né? E assim, às vezes é isso, às vezes não é você, não é porque, sei lá, a Rey é filha, não é filha de ninguém, foda-se, sabe? Tinha outras maneiras de você responder isso. Eles resolveram responder da maneira mais covarde de todas, eu acho, sabe? Mas o curioso é que com o fracasso do terceiro filme, eu tô vendo um movimento de voltar agora da galera elogiando o Último Jedi, sabe? De valorizar o Último Jedi agora. Eu acho, gente, para. O negócio tá errado desde o começo, eu acho. Não, eu acho que essa trilogia foi cagada de mitologia, personagem, tudo cagado. E aí tem uma outra, tem um lance, né, no estudo que, assim, nenhuma dessas decisões foi do diretor, sabe? Foi só do diretor. O diretor, o Rian Johnson, chegou lá com o projeto dele lá e falou, eu quero fazer isso, isso e isso. Com certeza, dentro da Disney, isso passou por muita gente. Todo mundo fala, tá bom, vai lá e faz. Tá bom, vai lá e faz. E aí é por isso que eu falo que é covarde. Porque depois que todo mundo aprovou isso e as pessoas não gostaram, aí, de repente, a culpa é de um carinha ali. Exatamente. Esses filmes são um produto bizarro, que passa na mão de um monte de gente. Não tem dessa de autoria, né? Essas coisas. E aí você pega, por exemplo, o Joss Whedon, que foi fazer o Liga da Justiça. Eu não acho que... Ele foi remendar o Liga da Justiça. Exatamente. Eu não acho que aquela é a visão. Aquela não é o Joss Whedon's cut, sabe? Não, é isso que eu falo agora. É isso que eu falo agora. Agora, quando todo mundo vê o Zack Snyder, vai ver todo mundo achar uma merda, agora lança o Joss Whedon cut. Então. Eu por isso que eu acho que tem uma visão dentro, especialmente nesses filmes gigantes, né? Star Wars, Warner, Mario. Não é uma pessoa, não é a visão de uma pessoa que tá ali. Exato, também acho. Eles querem tirar lucro. É diferente, por exemplo, você falar do, sei lá, do Aliens, do David Fincher, ou do... Mas que ainda assim é um filme que ele, é um filme pra ele foi vender hambúrguer, sabe? Não acho que tenha uma coisa autoral. Blade Runner, sabe? Tipo, intervenção de estúdio sempre teve e sempre vai ter, porque faz parte do processo. Mas eu acho que essa questão desses filmes que nós estamos discutindo é outra coisa. Uma coisa que é dinheiro, sabe? Eu lembrei dos testes de screening, porque também é uma coisa de moldar o filme baseado de uma segurança de investimento. De moldar o filme baseado em umas respostas porque você tem medo do que pode acontecer e você não quer um produto incerto, né? Que você acha que o retorno vai ser incerto. Então, os testes de screening, eles pegam pessoas selecionadas, que eles acham que vai ser o público do filme, e vê a resposta delas. E tem vários casos de filme que mudou o final. Acho que o Extermínio, aquele zumbi do Danny Boyle, mudaram o final por causa do teste de screening. Aquele filme da Julia Roberts, aquele famoso, O Casamento do Meu Melhor Amigo, é um caso famoso também, que no fim ela saía como vilã. Aí a galera nos testes de screening, todo mundo detestou, eles refilmaram. Aí é um caso extremo de ter refilmagem, assim. Chamaram os atores, refilmaram o final de que ela fica amiguinha. Porque a Julia Roberts era estrela na época, então pegou mal, as pessoas ela se incomodaram. Tinha que ser as pessoas se incomodaram. Então, não deixa de ser uma coisa de você ajustar a uma demanda do momento, do público. Eu sei que... Eu fico pensando agora que o modo de consumir filme mudou, que agora você consegue prever um pouco mais, ou você opera num campo de segurança um pouco mais palpável, considerando o streaming, sabe? A forma de fazer trailer e tem as formas assim, os algoritmos, olha o Netflix. Netflix é um test screening ambulante, sabe? É um negócio que ele, o tempo todo ele tá medindo o quanto aquilo agrada e jogando as coisas que já agrada. É uma solução genial, no fim, porque eles não precisam fazer teste de nada, eles operam sempre na base da segurança, né? Mas eles trabalham também na cauda longa, né? Tipo, o que me agrada não te agrada. E, sei lá, o que me agrada, por mais nicho que seja, pode ser que nos não sei quantos milhões de assinantes eles tenham, 100 mil pessoas queiram assistir aquilo, tá? Sim, mas eles nunca vão produzir uma série de alienígena B, se os dados deles não mostrarem que as pessoas estão interessadas nisso. Entende? Não, isso sem dúvida. É, assim como o lance do Stranger Things, os algoritmos mostraram que as pessoas estão interessadas, vão lá, eles produzem algo que seja tematicamente semelhante. Então, no fundo, na cultura sempre teve isso, de você adequar o seu produto ao que o mercado espera que tenha um retorno. E às vezes decepciona, porque as coisas demoram, né? Tem o tempo de pré-produção, produção e lançamento. Às vezes já mudou da demanda, a percepção das pessoas já mudou e tal. Eu só acho uma merda que a gente tá numa época que parece que tudo vai se guiando para ser isso, assim. Diga lá. Não, eu acho que essa adequação às demandas que você fala é... pelo menos em termos de Hollywood, de grandes produções, de cinema de pop, igual a gente costuma tratar aqui, é claro que a gente está falando de um contexto novo, assim, dessa nova realidade, na qual a voz dos fãs se faz cada vez mais presente, ou que as pessoas conseguem meio que determinar o rumo das coisas. Mas eu acho importante lembrar que sempre foi assim, né? Não tem uma novidade aí. Então, assim, trabalhar com restrição, todos esses autores, todos esses grandes diretores que fizeram cinema, que a gente chama de cinema autoral em Hollywood, eles tiveram que, de alguma forma, responder a uma demanda comercial, sabe? Responder a uma decisão econômica de um cara que tinha grana, sabe? Em algum grau. Às vezes não alterou o produto, mas ele teve que responder. Teve que responder, sabe? E assim... tem os casos de exceção, sabe? O cara que conseguiu fazer do jeito que ele queria fazer, mas mesmo assim, a gente tá falando todo mundo, em algum grau, teve que responder isso. Trabalhar com restrição, eu acho que, assim, é muito importante para toda e qualquer forma de arte, sabe? E, assim, a questão é que cinema e videogame, igual o Jair falou, são formas de arte que envolvem muito dinheiro, E aí envolvem muitas pessoas, e aí as restrições são maiores, sabe? Então, assim, você tem uma fortuna para poder gastar para produzir isso aqui, mas a sua restrição é, você vai ter que responder a várias pessoas, e isso vai determinar o rumo da obra que você vai construir. E, assim, tiveram grandes diretores, que hoje a gente chama de autores, que souberam fazer uso desse sistema a favor deles. Agora, eu acho que o que a gente está vendo é, por exemplo... é que essa restrição está vindo dos gritos da internet, né? Isso é que é perigoso. É, e não só, sabe? E o que esses caras estão fazendo, assim? Que caras? J.J. Abrams, Ryan Johnson, sabe? Zack Snyder. Eu acho assim, por exemplo, o que eles entregaram de minimamente memorável? O que eles não entregaram? Assim, claro que o debate em torno do Zack Snyder é interessante, porque, querendo ou não, é aquele debate mais complexo de que, sim, os filmes dele têm uma personalidade, sabe? Então, assim, goste ou não, ele entrega algo minimamente autoral, sabe? Mas, por exemplo, você vê o J.J. Abrams, hoje, pra mim, ele é, assim, é o menino de ouro da indústria, porque ele compreende a indústria e entrega as coisas que são mais convenientes para a indústria e para os fãs, que é basicamente nada, sabe? É aquele tão badalado TED do J.J. Abrams, da caixa de mágica que ele fez há uns anos, que foi uma Mystery coisa Box. Pontuada, do Mystery Box dele, que ele ficava falando, não, e eu nunca vou abrir a caixa, porque a graça tá no mistério. Cara, não tem nada na caixa. É essa que é a questão, sabe? Tipo, não tem nada ali, é a ilusão, sabe? É esse escape que não entrega nada pra gente, sabe? Desse escape, eu passo, assim, e eu repito, assim, eu acho que escape é importante. A gente não tá fazendo aqui, eu acho que o escafandro, eu acho que apesar de todas as críticas que a gente faz, a gente grava porque a gente gosta de bom entretenimento, sabe? Não é porque a gente acha que entretenimento é errado. Eu só acho que a forma como ele está sendo administrado, conduzido em termos de grande escala do cinema moderno é questionável, assim. E eu lamento o que pode acontecer, o que está por vir. Mas você tem algum exemplo nos quadrinhos, você conhece, que é similar a isso? Que ouviu a voz de retorno do público e acabaram alterando uma coisa bizarra depois? Cara, o caso mais clássico, que é assim, puta, que merda, tem a história do segundo Batman, né? Do segundo Robin, que no começo dos anos 90, a DC fez uma campanha que tinha um número de telefone que era se você queria ou não matar o Robin, sabe? E aí todo mundo quis matar o Robin, e aí o Coringa matou o Robin. Mas assim, hoje os quadrinhos que me interessam, produções autorais, elas conseguem ser íntegros. São artistas, mas assim, por exemplo, mesmo essas produções, e aí é um bom exemplo, o autor, se ele vai publicar por uma editora, ele vai ter alguma restrição, que é basicamente, cara, você tem que responder um editor, sabe? Claro que assim, se você é um autor consagrado e consegue que a sua obra chegue lá sem passar por ninguém, uau! Imagino que tenham casos assim, sabe? Que seja uma obra que chegue pura, assim, da mesa do autor até a livraria, assim, não passa por nenhuma inclusão de nenhuma vírgula, mas acho improvável que casos assim existam, sabe? É, até porque o editor, nesses casos, ele tem que falar para um cara que está escrevendo e falar: ó, você não pode ter tantas páginas, porque isso vai encarecer o seu álbum em tantos e as pessoas não vão comprar. Mas o meu ponto é assim, por exemplo, eu fico imaginando um autor igual o Chris Ware, que eu gosto muito, que é um cara que vai lá e faz uma caixa com 14 edições, cada uma num formato, que é tipo, caralho. Mas aí ele já está Tem no editora status. branca de. E isso, mas mesmo Então, nesse mas quem é status, esse cara André, no cinema, sabe? mas mesmo nesse status, eu não consigo imaginar esse cara, sei lá, um revisor não relendo aquilo e tipo, cara, coloca uma vírgula aqui, faz. Sabe, ninguém Não, consegue tudo bem, escrever. isso sim. Mas e o público? É questão de já adequar a resposta do público. Essa é que é a minha dúvida. Então, Acontece? esse que é o ponto. Esses autores que eu vejo, e aí as restrições partem da indústria que eles têm que responder, e aí chefes e coisa e tal, são um caso. Agora, eu acho que o outro caso no qual tem que responder a indústria são os quadrinhos industriais, por exemplo, sabe? É o que a Marvel e a DC tá fazendo, assim. Que assim, cara, todo ano tem uma grande saga que, bem, o que fica pro cânone é aquilo que foi bem recebido por parte dos fãs. E geralmente são coisas mais bem conduzidas, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não sei, assim, eu acho que não tem coragem de bancar, sabe? Tipo, vai lá, mata o Batman, as pessoas querem o Batman de volta, traz o Batman de volta. Assim, tanto que é aquele negócio que a gente já falou, sabe? A experiência de você consumir ficção, ela muda quando você sabe que não vai ter impacto, que não. Que você não consegue se colocar dentro do contexto da história. Se é uma história que se propõe início, meio e fim, em que contexto, em que ambiente que eu tô ali, sabe? Em que momento da história que eu tô? Então, assim, nada é relevante, nada. Eu não me envolvo mais em obras nesse formato, sabe? E é isso, por exemplo, os filmes da Marvel, eles vão inflacionando o ambiente, que, por exemplo, o que que vem depois do Thanos, sabe? Cansei, cara. Tipo, pra mim, fecha ali, sabe? Enfim. Mas é porque me diz muito essa coisa de também não só a cada vez menor disposição das pessoas de se depararem com algo que as provoque uma emoção nova. Eu acho que as pessoas estão mesmo cada vez menos dispostas a isso. Tipo, ai, eu ouço muito esse papo hoje em dia, principalmente. Ah, não, eu quero algo que não me provoque nada, porque o mundo já está difícil, a gente está Eu lidando não com quero essas. pensar. Isso, não quero pensar. Eu quero ligar um negócio e esquecer esse papo. Gente, tem tanta coisa que você pode relaxar e esquecer, sendo legal, sendo novo, sendo estimulante, tem muitas coisas. Ficar vendo qualquer coisa. E aí eu acho que isso vai criando certos vícios, também de vícios do que você acredita que as coisas têm que ser. Só que eu acho que a gente vai ter que parar aqui para começar outro por causa do Zoom, com os 40 do Zoom. Eu continuo o raciocínio no bloco 2. Já voltamos. Continuando aí, segundo bloco. O bloco forçado, né? Bom, Bloco segundo. forçado. Questão forçada. Não, eu estava falando dessa coisa de que as pessoas também acabam se viciando nas formas de consumir e como elas acham que as coisas têm que ser. Eu estava pensando nisso quando o Jairo citou o exemplo de games. Tem um exemplo que é muito representativo disso tudo, que foi o do Mass Effect 3, tá ligado, Jairo? Sim, que mudaram o final do jogo. Porque... não é que mudaram, é porque é o seguinte, um jogo é meio RPG ação, então RPG você faz escolhas ao longo do jogo que vão definindo certos caminhos que você vai tomando, né? O jogo vai tomando rumos baseado nas escolhas que você faz, é o que define RPG também, de você ir progredindo e tal. E no final do terceiro jogo, que seria a conclusão da trilogia, teve um final que foi igual para todo mundo. Era simplesmente um final. E a galera ficou revoltada. Eles escreveram pra BioWare, que fez o jogo. Eu fiz abaixo assinado os caralho. A galera teve um backlash sinistro. Hashtag e os caralho. E aí eles lançaram DLC, um conteúdo. Como é que chama DLC? Downloadable. Content. Downloaded content. Um conteúdo pra baixar, póstumo, assim. E que, é um extra que você. Tipo, um extra. Ele corrigia, entre muitas aspas, ele dava, assim, dependendo das suas escolhas, ele dava três finais diferentes. Ou era isso? Não. Acho que era isso. Ele era isso. dava opções de alguns finais diferentes e customizava algumas coisas e tal. Ou seja, atenderam a porra dos fãs. E eu fiquei revoltado, porque eu joguei ele antes disso, logo que saiu eu joguei. E, cara, eu acho uma das melhores histórias de ficção científica já feitas, de verdade. É nível Matrix, assim. Pra mim, eu fiquei muito impactado com o final. Caralho, que foda. Tinha tempo que eu não vi uma história de ficção científica que fechasse tão bem. Mas aí, por quê? Porque também, assim, eu não sou esse gamer de ligar pra essas coisas. De customização, de expansão das coisas. Não, eu realmente estou interessado nas narrativas. Até porque eu acho os games hoje estão evoluindo para ser a mídia mais completa de narrativa que a gente tem, assim, sabe? E eu acho que era um jogo que explorava uma narrativa muito foda, era uma história muito bem contada e que eu sempre defendi, cara, eu em nenhum momento eu esperei de que o final fosse customizado por causa das minhas escolhas. Eu realmente queria ver o final do jogo, sabe? No final, a trama era um só. Você lutava com uma raça alienígena lá. E ele conclui isso, mas de uma forma super bonita, filosófica. Tem toda uma questão meio misteriosa também. Que eu fiquei, caralho, que foda. Eu fiquei chocado. A galera ficou puta. Aí eles fizeram um negócio que explicava, que dava explicação, que dava, ampliava no final. Aí eu fiquei, puta, sério. Os fãs estão fodendo a cultura mesmo, assim. E Mas eu acho que é tem a ver com expectativas, né? Você. Sei lá, para não é só você a expectativa. expectativa era só receber essa narrativa, mas para outras pessoas não. O que eu acho que está acontecendo muito é as vozes por trás das obras estão sendo deixadas de lado, sabe? O autor está deixando de existir. Então, sei lá, Isso é. sempre vai ter o J.J. Abrams, como sempre teve um Ron Howard, como sempre teve sabe, esses diretores que vão lá entregar o produto redondo sem arestas para não machucar ninguém. E aí, como isso está. Porque assim, se você faz um produto com a intenção de agradar todo mundo, ele vai ser um produto sem sal, sem sabor. Porque eu gosto de pimenta, você não, sabe? Eu gosto, sim. Você gosta. Não, enfim. Mas enfim, e isso está se tornando a norma, né, cara? Especialmente para essas superproduções, porque, cara, é um investimento, investimento envolve risco, e quanto menos risco você tem, melhor é o investimento. Só que nisso você está perdendo os grandes autores, sabe? Você não vai mais ter os Kurosawas, os Hitchcocks, sabe? Esses caras vão começar a desaparecer do cinema. Eu tenho medo disso também. Não só do cinema, acho que cultura como um todo, assim. Eu Talvez tenho um não, pouco de medo. porque assim, eu não acredito que esses caras vão deixar de existir. Eu acho que eles vão deixar de existir nesses filmes com ultra orçamento, sabe? Mas vai ser uma resistência. Vai ser vozes de resistência. Tá, pode ser. Sabe? E então, aí eu lembrei dessa, você estava falando dos screening tests, de como os filmes são adaptados para o gosto dos fãs e tal. E eu não sei se vocês sabem essa história do Harvey Weinstein com Bong Joon-ho, do lado do Snowpiercer. E, assim, ele era o Ah, produtor sim, do lembro. Snowpiercer e ele ficava picotando o filme. Não, tem que ter mais Chris Evans, tem que ter mais ação. E todo screening test que tinha, o filme piorava de nota e ele cortava mais e fazia ao ponto assim que o Bong Joon-ho, ele conseguiu, por questão contratual, exibir a versão dele. E aí o pessoal curtiu muito. E aí começou a rolar em bastidores essa treta entre os dois e a Tilda e o. Como é que é o ator? Esqueci o nome do ator que faz o É, John Hurt. John Hurt. eles começaram a tomar partido e aí o Harvey, ele passou esse filme para o braço independente lá. Uhum. E lançou a versão do Bong Joon-ho, que é uma versão muito... Assim, é um filme de ação, mas é um filme com um pensamento, assim, sabe? Existe um discurso por trás, uma filosofia, uma questão de discussão ali que já cria camadas no filme, né? Essas camadas iam se perder, né? É muito curioso e de fato, o filme não tem uma cara tão comercial. Não tem, mas... Apesar de ter atores famosos, é de ação, tá. Mas você vê, talvez na edição, ele é um filme, é 2 horas e meia, ele é longo, uhum. Ele tem momentos mais calmos, então, que demoram. Mas isso é porque ele é um filme de autor, ele exato, tem aresta. Exato, e é um ator que bateu o pé. E o que o Harvey Weinstein fez, ele boicotou o filme, na verdade, porque é isso que ele passou por um braço independente, assim, exato. Tá bom, o filme vai ser seu, mas eu não vou fazer essa divulgação do filme. Tanto que ele não teve divulgação promocional. Muito, não passou em cinema. Era um filme que tinha escala para passar em cinema de shopping, sabe? Mas ele não passou, foi direto para DVD. Nesse assunto isso, especificamente, assim. nesse episódio específico, é uma questão mais de ego, eu acho. Tá? De indústria. Sim. É o tipo de coisa que sempre aconteceu. Qualquer cineasta vai estar submetido a isso, assim, de lidar com esse tipo de coisa. Acho que a questão fica mais problemática quando você ouve a voz da internet. É isso que eu acho que é o pior, sabe? Que então, ouvir hashtag, sim. É. Aí que tá. Essa coisa começou a ganhar proporções e que agora eu não sei como vai ser daqui pra frente. Não sei se isso tem algum retorno. Não sei também, porque a gente tá dando aval a esse tipo de coisa, sabe? A gente tá consumindo. Você acha que quantas pessoas vão assinar o Cinemax? O Cinemax lá, HBO Max para ver esse filme, eles vão lá, tá vendo? Deu certo, vamos procurar qual a próxima hashtag que o povo tá pedindo. Vamos bancar, sabe? Isso vai endossando isso. O Star Wars foi o pior exemplo possível, assim. A sorte foi que deu errado. A sorte nossa foi que deu muito errado. Então a Disney acho que vai chegar, putz, deu merda, vamos repensar essa porra. Mas assim, só, antes de passar a bola, só uma coisa para não perder. Você falou de uma coisa autoral. Eu tenho medo também, sabe, que mesmo os estúdios mais independentes, não é nem independente, né? Estúdios de baixo orçamento, tipo a Blumhouse. A Blumhouse, que é a produtora de filmes de terror, do Get Out, não, Get Out é a 24, né? O Homem Invisível é a Blumhouse, qual mais que teve famoso aí? O Purge, a série do Purge. Da série do Purge, eles são conhecidos por spoilar, todos os trailers deles têm spoiler. Nossa, muito spoiler. O Homem Invisível é uma vergonha o trailer, porque eles mostram tudo do filme. É engraçado, porque... Eu vi uma entrevista com um cara... É isso que eu ia falar, eu ouvi um podcast falando disso. Exato, o próprio Blumhouse. Ele falando que eu não posso garantir, porque são filmes baratos, ao mesmo tempo é o outro lado da história, né? São filmes baratos, que tem pouco dinheiro, então ele tem medo de não garantir o retorno. E ele faz o trailer no formato para garantir público. É muito bizarro, assim. E o engraçado é que eles... Não, só é o que você está falando. Porque eu lembrei disso. Porque é uma produtora que é legal, porque eles confiam em diretores autorais. Olha que doideira. Sim, mas na hora de promover o filme, eles vão pela lógica da indústria maior, tóxica, sabe? É complexo isso, porque se eu tivesse assistido o trailer do Homem Invisível antes de ver o filme, eu não teria ido ver. Mas você é exceção, né? Você já sabia, você tem amigo que viu o filme, você já leu sobre, você já estava sabendo que ia ser um filme legal. Então, é diferente. As pessoas que... Baseado no trailer, eu jamais teria ido assistir aquele filme. Eu iria, o contrário de tudo que eu queria ver. Eu iria de qualquer jeito, porque eu amo Upgrade, Elizabeth Moss, eu tinha tudo para ser foda. Não, mas é um filmão, é um filmão. Mas enfim, mas é muito doido isso, assim. Na hora da produção, eles operam confiando nos autores, na lógica do autor, mas na hora de promover, eles vão na lógica do estúdio, na lógica da indústria. Isso mas que é uma contradição, sabe? Que o produto final é o que a pessoa que concebeu ele queria. Mas aí é um passo de, se alguma coisa der errado e tiver fã pedindo coisa, não sei se eles também vão dar ouvido, sabe? Eu não confio neles. A A24 em quem? Eu não confio em ninguém, cara. Nem vocês. Mas a A24, que também só faz filme de terror, de baixo orçamento menor, eu confio mais nesse sentido, que eles são mais... Eles têm uma pegada e os trailers são mais... Eles vendem o filme mais na visão dos autores, sabe? Eu acho que eles têm uma pegada mais legal nesse sentido. No caso, nesse caso, por exemplo, o Corra, eu quis assistir por causa do trailer. Mas o trailer também. O trailer, se bem que o trailer tem spoiler, tem. Mas é que tá, o trailer eles lançaram, sei lá, muito tempo antes de sair o filme. Então, chegou o filme e já tinha esquecido. Mas eles mostram um pouco da cena final lá, é desnecessário. Mas é raro. É, eu fico pensando só de que, assim, cara, a última grande obra que a gente teve, que é uma coisa que eu vi recentemente e acho que tem a ver com o assunto, obra de autor que questiona tudo isso, acho que foi a última grande obra, assim, que é caro, é uma coisa serializada, que foi exibida num canal, sei lá, Max, como é que é o canal? Showtime, e que de um autor, que bateu o pé para fazer do jeito que ele quis e que no fim a série é muito sobre tudo isso, que é o Twin Peaks, o Retorno. Do David Lynch, que no fim a série inteira é sobre subverter a expectativa do que você quer de uma série 20 anos depois, sabe? É exatamente sobre, pra mim a série é sobre o que os fãs querem, sabe? É que ele não entrega nada do que eles querem e no fim a série questiona tudo isso, assim. E acho que se bobear vai ser a última grande obra de um autor que se manteve íntegra e que questiona a temática da série é questionar isso, sabe? Enfim, só lembrei disso. Como que você classifica uma grande obra? Nossa, que pergunta. Vou me esconder aqui para não responder não. Como assim? O que você quer dizer com isso? Você falou que é a última grande obra que... Não, de grandiosidade, assim. É uma série que teve 18 horas, sabe? Foi exibida no canal, teve repercussão, teve conversa, David Lynch, sabe? Um dos grandes autores respeitados até hoje. Então... acho que é grande nesse sentido, hein? De importância cultural, de grandeza cultural. Mas, independente de qualidade, não estou nem entrando em juízo de valor. Estou dizendo nesse sentido, assim. Eu não consigo imaginar alguém mais bancando uma coisa tão autoral, porque é isso, é metade, 70% da série você não sabe o que está acontecendo, você fica perdido. E no final ele amarra tudo isso num meta-comentário, sabe? Ah, é porque a série é sobre tudo isso aí que você tá sentindo, sabe? Que você esperava e toma isso aqui. É uma trollagem do David Lynch com a expectativa dos fãs. É isso, mas a série é isso. O filme dele não é uma trollagem, cara. Não, mas no fim é genial, sabe? Porque é totalmente frustrante e ao mesmo tempo genial, assim. Eu fico pensando só se alguém vai ter dinheiro para fazer uma coisa dessa. Se alguém vai estar agora disposto a bancar... Agora que até vontade de assistir a série, eu não tava antes. Assista. Não é foda, eu acho uma... Tem sua importância aí. Mas enfim, é muito louco. Ramon, quer acrescentar alguma coisa? No bloco 2 você não falou. Não falei. Bom, não, eu acho que... É isso aí, a conversa mesmo. Fica o nosso apelo, morte aos fãs, é isso? Morte ao fã Spoleto. Não, é fã Spoleto, ótimo. Fã Spoleto, então. É porque eu me considero fã de muita coisa. Não é, acho que o problema não é o fã. O problema não é ser fã. É você querer interferir nas coisas, né? Sei lá. É engraçado, né? Se parar pra pensar se isso existisse há muito tempo, há muito mais tempo. Imagina, sei lá, o pessoal dando pitaco na Mona Lisa. Eu não me coloco como fã dentro do que o conceito que se criou em torno do termo hoje não, sabe? Qual é o conceito do termo? Assim, não consigo definir ao pé da letra, mas assim, o fã, a ideia de fã hoje para mim é uma criatura mimada que quer ver o que quer assistir, sabe? Uma criatura, o que é conveniente para ela, sabe? Agora... Não, eu tô levando fã na forma de gostar muito de uma coisa, de acompanhar uma pessoa. Não, eu acho que a gente vive... É porque existe uma cultura de fã que é isso que a gente tá conversando, né? Que é tóxica, assim. E eu não me vejo como fã mais dessa forma, porque talvez eu já tenha sido fã, mas não me coloco como fã da forma como algumas pessoas se colocam, sabe? Tipo... de quererem que aquilo que elas gostam, daquilo que elas apreciam, seja entregue para elas, sabe? Uhum. Eu acho que uma parte interessante dessa discussão é esse nosso interesse pelo desconforto, sabe? É isso que eu acho que você estava falando também, André. Tipo, quando a gente recebe muita coisa que é confortável e que é palatável e que é fácil... Não sei, cara. Eu quero cada vez menos isso, sabe? Tipo, Eu quero coisas que me instiguem, que me incomodem, porque isso é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer a familiaridade em algum grau, sabe? Não tem problema, sim, eu acho. Sim, não tem problema. A gente consome muita coisa que é uma repetição do que a gente gosta. Música, sim, é um exemplo, sabe? E escapismo é importante, sabe? E conforto é importante. Só que quando você só opta por isso, eu acho que esse é o problema, assim, tá se criando uma cadeia de produção que gira em torno do conveniente, sabe? Do que é fácil e das respostas do público. Isso eu não quero não, sabe? É problemático, problemático. Também não sei o que vai ser de nós. Eu lembro uma curiosidade desse assunto, é que me lembra o meu projeto de pós-graduação, que foi quando eu estudei mais cinema, assim, que era sobre o Rebobine, por favor, do Michel Gondry. Uhum. Eu fazia uma associação de como aquele filme ele dita o futuro do cinema. Uhum. Justamente porque da apropriação, as pessoas estão se apropriam do cinema para fazer o próprio filme, né? Uhum. Da coisa do Sueca. Olha que ironia. Engraçado, tá. Realmente. Aí eu faço até um paralelo com o Cinema Paradiso. Vocês lembram do Cinema Paradiso? Sim. E que tem aquele lance de que tem a censura, que ele tira a cena de beijo do final dos filmes, né? E tem uma cena no filme, que no final, né, que ele exibe só as cenas que ele cortou, só os beijos. E eu não sei se é nessa cena que o cinema pega fogo, só que ele exibe lá de fora do cinema. Você lembra disso? Ele projeta na rua. E ele projeta na rua e o cinema ele pega fogo, ou seja, é uma heresia, sabe? Tem a coisa, ele se apropria do filme para fazer um outro filme e ele exibe fora do cinema. Achei de simbolismo legal, assim. E é uma grande ironia eu pensar que tempos depois eu tava certo. Ai, cara. Mas você é tá feliz louco. Que você tá certo? Você não, tá eu, tô, eu queria estar errado. Fala sério, aquilo ali eu escrevi chorando. Mas é isso aí. Bom, vamos falar então de dicas aí. O que vocês têm para indicar? O que vocês têm assistido para encerrar? Vocês gostaram? Pra você começar? Começa você, Ramon, começa aí. Pensar, porque eu vi tanta coisa, tem que se pensar. É, assim, coisas que eu parei pra assistir, prestar atenção. Eu vi a série do Netflix toda do Michael Jordan. Você gostou, né? Tá todo mundo gostando, quero ver. Eu gostei com restrições, assim. Acho que também é uma série bem chapa branca, assim. Ela é brilhante, é incrível ver o que o cara faz, sabe? Ele é um atleta incrível, sabe, é uma exceção, e eu acho que isso é inquestionável, e é maravilhoso ver as cenas dele jogando e a história do time do qual ele fez parte, que foi uma equipe histórica. Mas é uma série chapa branca, sabe? Eu acho que é uma série que... Aprender a usar ele, né? Calma aí, vamos ver isso, sabe? Mesmo ela tentando se colocar como crítica e mostrando alguns momentos como, mais questionáveis da figura, como a falta de posicionamento político dele... Eu acho que ela dá os motivos para sempre dá a justificativa para ele ter agido da forma como ele agiu, sabe? E ela é meio esquisita, assim. Eu acho que ele é um jogador incrível, genial e exceção, sabe? Uma criatura que foge aos padrões, mas que tem algo, assim, de início de ideia de jogadores estrelas, assim, uma coisa meio... Neymar, sabe? Que culmina hoje no Neymar, assim. Eu vi muita gente falando isso. Enfim, essa foi uma. E eu vi The Outsider, da HBO, baseado no livro do Stephen King. Eu quero falar com você, eu tô assistindo. Assim, eu acabei, eu tenho algumas restrições, mas eu gostei da série. Eu achei ela bem legal, assim. Eu gosto, é uma coisa que... Eu acho que é meio comum nas obras de Stephen King, né? Que é colocar a figura cética na posição de questionar a própria... Conflito fé contra a ciência, sempre tem. Mas é muito bem feito. Os atores são ótimos. Bom. E eu tava vendo que o produtor executivo é o Denis Lehane, né? Que é aquele escritor policial que foi o cara que escreveu o Sobre Meninos e Lobos. Pode ver. E ele é o produtor executivo da série e tal. E a série, é bem legal. Eu acho que eu vou terminar hoje. Faltam dois episódios. Tenho algumas ligeiras restrições, mas a gente eleva. Vai conversar numa próxima. Depois. Eu acho que foi mais isso, assim. Já. Bom, eu não tenho assistido muita coisa ultimamente, mas teve um filme que eu vi, eu tava um tempão querendo assistir, que é o Violent Voyager, que é uma animação japonesa de 2018, que eu vi que tava rolando nos festivais em 2019. Eu fiquei, putz, preciso muito assistir. Eu tinha visto o trailer no YouTube e chamou muita atenção, porque é uma animação de terror feita com recorte de papel. É tipo aquelas animações, não sei se você falou do Michel Gondry. Michel Gondry, no Instagram dele, ele faz uns... Ele é genial, cara. Ele faz animação de recorte, mas, de colagem. É aquilo ali, mas num nível de elaboração bizarramente alto. Assim. E é um cara só que faz também, é um diretor que chama Ujisha, se não me engano. É o segundo filme dele nesse estilo. Assim. Uhum. Ele levou 3 anos pra fazer. E é uma animação de terror que já é... feito em papel, assim, então são elementos que você já não espera, assim, são bem fora do que você espera de qualquer tipo de obra nesse estilo, assim, né? E a história são dois meninos que vão visitar um amigo que tá meio, acho que ele mora no outro lado de uma montanha, eles pegam um atalho e passam por um parque de diversões que eles não conheciam, que é esse tal de Violence Voyager, e eles entram no parque, e daí pra frente o negócio é uma espiral de loucura e terror, e termina numa um pesadelo de papel. Assim. E como é que é o nome, de novo? É Violence Voyager. É bem foda. Você baixou, é torrent. É, tá nos torrents. A única coisa ruim, assim, é que os torrents têm o áudio em inglês. Eu imagino que os áudios, que é bem esquisito, assim, na real. Eu imagino que o áudio original seja melhor. Uhum. Assim, não é perfeito, assim, tem questões, assim. Não é um filme fantástico, mas é tão fora da caixa, assim, ele... que precisa assistir. Ele é um body horror com crianças, sabe? Grotesco. Bem bizarro, assim. Quero ver. Assistir. Ele é o contrário do que a gente tá falando, assim, do filme sem arestas. Ele é um monte de arestas, sabe? Vale muito assistir. E eu comecei a ver o Snowpiercer, a série. Tá gostando? Então, eu sou muito, sei lá, cético com relação a essas séries derivadas, né? Tipo, Westworld, achei que foi um fiasco desde a primeira temporada. É mesmo? Eu acho a primeira boa do Westworld. Não, ela não é ruim, mas eu acho que, sei lá, se perderam. Assim, as coisas ruins da primeira temporada, eles foram arrastando para as outras e aumentando. É uma boa definição essa. E aí, cara, sei lá, não vejo pra quê. E o Snowpiercer tá um pouco nessa... Só tem 2 episódios também, então... 12. Não dá pra avaliar em 2. Até agora só tem 2? É. É nóis mesmo. Achei que tinha mais. E, assim, fica difícil saber o porquê dela existir por enquanto, sabe? Porque já tem o filme, sabe? Por que, que você vai fazer a série? Se não for só pra ganhar mais dinheiro. Pra pegar isso aí e espremer. Por enquanto tá nesse dilema pra mim. O que é engraçado também eu falar de que eu não gosto dessas séries derivativas, porque uma das séries que eu mais gosto de todos os tempos é Fargo, que é a versão do filme, sabe? Pois é, modelo na própria língua aí. Pois é. Não, por isso que eu dou uma chance também, sabe? Não, eu acho que pode ser, eu acho que super dá uma série ali. O negócio é ter ideia nova, não ficar só enquanto, o que não pode é ficar reciclando. Não, mas é exatamente isso, porque por enquanto não tá me nada que eu vi uns não textos recebido do filme, sabe? Uhum. Eu vi uns textos que não tá agradando muito, não, por enquanto. Mas assim, vou dar mais uma chance, vou continuar assistindo. Assisti o Mr. Robot, primeira temporada, já matei. Tá, é boa, incrível, a primeira é boa. Incrível. É. Comecei a segunda. Estamos seguindo aí. Entendi. Eu tô vendo o Outsider também, que o Ramon deu a dica, eu li, fui ler, pô, Stephen King, vamos lá. Você falou que gostou com ressalvas, né? Eu não tô gostando com ressalvas, que algumas coisas eu gosto. eu acho, é um fenômeno que eu queria, depois a gente faz um episódio só sobre isso. É um fenômeno que tá acontecendo nos nossos tempos. Tem certas histórias que são de filme B, e estão tendo dinheiro de filme A. E eu acho que, sabe, eu acho que aquele é o poço, é isso. Aquele poço, aquele filme poço do Netflix, você que tá vendo aí, que você gostou, que alimentou esse filme, que tá, pra deixar esse hype que é um filme que há 20 anos atrás seria um VHS feio na prateleira da locadora que ninguém ia ver, não sei quem gosta de filme de terror B, sabe? É igual o Cubo foi, sabe? Ele pode até virar cult, mas é um filme B, sabe? Aí, eu vejo assim, tanto dinheiro, onde eu tô bom, fazendo uma historinha B. Cara, tem alguma coisa errada no mundo, sabe? Pra variar. Eu acho isso errado, cara. Eu tô numa fase eu acho. Tem algum erro que não deveria ter muito orçamento, mas tem, assim, tipo, A Cor Que Caiu do Espaço. Não tem dinheiro aquele filme, não tem. Ah, mas, é só muito bem feito. Mais dinheiro do que ele teria se fosse alguns anos atrás. É, não sei. Mas ele é bem em essência. O Outside, eu acho que ele tenta ser muito sério. Ele tenta ser um True Detective, sabe? Ele tenta ser uma coisa super sisuda, a dark, aquela filmagem perfeita, com as mais bonitas, para contar a história de meio... Pô, será que precisa disso tudo, sabe? É só uma questão, eu tô pensando ainda, eu vou terminar hoje e a gente conversa depois, Ramon. Mas é legal, tem muita coisa legal e os atores são ótimos, né? É só tô foda fazendo, muito bom. Eu assisti o Death Note, né, que eu falei pra vocês. Eu vi a série anime de 2006, eu vi o filme japonês adaptado de 2006 e eu vi o filme do Netflix de 2017. E tudo num... Bastante essa proposta aí. E tudo em uma semana. Eu revi assim, cara, vou mergulhar Death Note. A série é incrível, muito bom. A série é muito boa mesmo. Eu só vi a série, então... Ela desanda na segunda metade, quando começam outros personagens, outras tramas, mas no final acho que puxa de volta e termina muito bem. Caralho, eu pensei, é o que Dexter deveria ter sido. É muito parecido com Dexter, a série Dexter, né? A premissa toda é muito parecida. E, cara, é só Dexter copiar um monte de coisa dali, sabe? Não, Dexter, pra mim, é a série que pior termina da história da TV, eu acho. É uma coisa vergonhosa o que fizeram com... E começa, isso, tem 4 temporadas fodas e depois é só desastre. Até terminar na coisa mais patética que eu já vi. Mas, enfim, eu lembrei muito disso e eu acho que... Aquilo que eu falei, eu acho que os filmes não souberam adaptar. Não é nem questão de ser adaptação cultural. Acho que o filme japonês é ruim também, não curti. Eles fazem tudo igualzinho. Os atores são bem parecidos com o do anime, sabe? Mas, putz, eles não souberam traduzir o que faz um anime bom, sabe? Como o anime constrói a tensão? Porque é uma série tensa. É no nível que tinha desde Breaking Bad que eu assisti algo que era nesse nível, sabe? A cada episódio tem um twist que você... Caralho, você não consegue parar de ver, porque tudo piora. Ele tá sempre um passo à frente da polícia, um passo à frente... Ele vai virando um cara, um monstro megalomaníaco, ele quer dominar o mundo e ele vai conseguir. Você fica, caralho, esse cara é muito foda. Eu acho que nenhum dos dois filmes conseguem traduzir isso, sabe? Eles não entendem o valor o que faz a animação e que eu conversei com vocês antes. Eu acho que o que faz a animação ser tão boa é a linguagem de animação. Da coisa do pensamento expositivo, de que aparece, ele tá em uma situação que ele não sabe o que resolver. O episódio inteiro é ele pensando o que fazer. Não acontece nada, mas acontece muito na cabeça dele. E, cara, você não tem como traduzir isso para filme, sabe? Você não vai fazer um filme de 2 horas que você fica ouvindo o cara falando o tempo inteiro. Não vai. E aí eles não souberam criar situações, não. Por isso que eu valorizo o americano, todo meteu pau, que não tem nada a ver, tudo diferente. Cara, que bom que eles tentaram algo diferente, assim. Eles mudaram tudo, americanos. Era o romance adolescente, o Elle é aquele ator do Atlanta. Cara, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Pega o conceito principal e joga uma história nova, porque aí sim você tenta utilizar. Só que com um monte de ideia ruim, não rolou. Que a gente estava falando no começo do episódio, que é correr riscos, né? É, isso. Eles correram risco. Pode não ter dado certo, mas correram. Só que aí, putz, parece uma série de TV no final, é muito, muito, muito ruim. Aí eles não souberam também traduzir a essência da história. Aí pioraram, porque que é a essência de um cara que começa a se achar Deus, sabe? Não tem isso no filme e o que fizeram é uma tragédia. Mas, enfim. Eu acabei de rever os dois Terminador do Futuro. O 1 e o 2. Eu assisti o último. Você falou Dark Fate, né? Dark Fate. Eu não sei porquê, me deu vontade de ver. Eu acho que me deu uma vibe. Cara, vou rever esse Terminador do Futuro. Aí vi o 1 e o 2. Eu assisti o Dark Fate agora. Porque é a continuação. A gente faz um episódio sobre isso. Tá. Eu assisti o cara do Ramon. Você viu também, né, Ramon, o Dark Fate? Vi, é horrível. Não, eles erraram todos, né, depois do terceiro, depois do segundo, né, no caso. Porque eu revi esses dois primeiros, que é o James Cameron, e eu me dei conta de uma coisa, cara, é muito foda que o 1 é um slasher de monstro e o 2 é um slasher de alienígena. Uhum. Porque o 2 já é uma forma que se transforma, é quase uma invasão de corpos, aquele filme. E tem aquela briga entre os dois que não tem grito, né? Que é muito bom, assim, que não, assim, é... se desmantelando. A sequência de cara estática, assim. Isso dele se transformar, de mudar a forma, é muito filme de alienígena, assim. E é muito foda como ele conseguiu usar dois gêneros no mesmo conceito de filme, assim. O do 2 é realmente muito, muito impecável. Até hoje as sequências são ótimas, se sustenta muito bem, assim. Aí eu fiquei pensando, será que eu continuo assistindo 3, 4, 5? Porque é uma tragédia, né? Não, não. Os outros são. Mas eu vou ver o Dark Fate, então. Vou ver assim, hoje. Assim. Ah, só pra falar mal. Não, depois a gente escute. É. Mas é. E, enfim, é isso. E é uma coisa que eu só ia puxar aqui pra encerrar, baseado no que tá rolando esses dias aí, que eu tô me deixando deprimido pra caralho, assim. Ah, essas manifestações nos Estados Unidos, o que vão acontecer aqui cada vez mais e tal, esses idiotas aí nazistas, que agora já não é mais a ascensão do fascismo, né? É o fascismo mostrando as caras, né? Então, sei lá, eu só fico pensando que, cara, agora não tem jeito, não ser revolução, vai ser guerra civil. Eu acho que acabou, cara, acabou a esperança, assim. Verdade. Por isso você tá assistindo esse filme. Não, também. E me lembrou que eu dei a dica lá do Strange Days, que é muito no fim, olha só, uma semana depois aconteceu quase a mesma coisa que o Strange Days, que o Strange Days é toda a coisa dos policiais que matam um negro famoso, e eles tentam encobrir o crime porque com medo de gerar uma revolução. E é exatamente o que rolou agora nos Estados Unidos, assim. Então, caralho, então quem não viu esse filme, assista, que é muito bom. E é Estranhos Prazeres, né, em português. Estranhos Prazeres. É. Além de ser um grande filme de ação. Lewis. Filme, não tem? Juliette Lewis, tem o Ralph Fiennes e a Angela Bassett. Uhum. Filmaço. E, putz, foda como acabou previndo o que rolou agora nos Estados Unidos, assim. Então, sei lá, acho que é bom a gente também ver filmes que tentam retratar esse momento, assim. Sim. Tá bom, vou assistir de novo. Eu assisti na época, não lembro tanto, assim. Mas não, reveja, vale a pena. Muito bom. Bom, então é isso. É, espero que todos fiquem bem. Fiquem em casa. Em casa, fiquem bem. Apesar de abrirem as portas por aí, fiquem em casa. É, isso aí. Então, fica a mensagem. Como é que foi, Ramon, a mensagem final? Morte não, né? Chega de morte. Mas é... Você tá entrando no clima dos caras. Chega dos fãs espoleto. É a mensagem do episódio. Não seja um fã espoleto. Não seja um fã espoleto. Melhor assim. Então é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Até.